De braços abertos, louco pra te receber. Filho, Jesus te ama e te quer muito bem. Por isso volte. Pai te espera de braços abertos. Vem pra casa do Pai, agora.